para dizer adeus. Para não te ver jamais. Se é para dizer adeus. Para não te ver jamais. Para não te ver jamais.